olha e vê um monte de louça na pia. É como eu vejo tudo que eu quero ter um dia. Aguentando fofoca e julgamento da família, mesmo tendo prometido não voltar de mãos vazias. Esqueço as emoções, jogo no fundo do baú. Faço mesmo com gente falsa, conselho pra tu. Substituindo sentimentos pelos fones de ouvido, e o resto eu vou ter que mandar tomar no... A insegurança todo dia bate na minha porta. Mas eu quero grana, então não deixa ela entrar. Eu ando lutando com esses demônios internos, que fazem de tudo porque querem me parar. Eu vi minha mãe chorar, isso doeu em mim. Eu vi poucos ficarem, eu vi vários fugir. O homem mal chegar, querendo nos atingir. E pela cor de pele eu vi meu amigo cair. Quando o vento forte sopra, será que um dia vão deixar os pivetes vencer? Mesmo que eles me caçem, me batem, me matem, eu juro que eu nunca vou deixar de dizer que sempre que meu olho brilha, qualquer um que olha lá no fundo vai poder dizer que quem tá por mim me protege de bala e fogo. Eu não fiz a regra do jogo, eu sou viciado em peixe. O tempo que tu gasta com a minha vida é descontado teu. Nenhum Rolex é mais valioso que o tempo de Deus. Uso Jordan, mas cada passo meu se baseia em fé. E quem anda com medo é sinônimo de andar de ré. Um milhão de mentiras não valem uma verdade. Eu tenho mil motivos, defeitos e vaidade. Tenho alguns amigos, não ligo pra quantidade. Pra mim o que importa é que seja verdade. Isso não é de sonho, eu sou muito grato pelo que eu tenho. Mas eu sei que dá pra ser melhor, por isso que eu tenho. Até o passo mais silencioso na vida de um sonhador. Pra quem nunca botava fé se torna barulhento. Noites em claro, de puro trabalho. Desenvolvimento caro, de um produto raro. Onde eu menos acerto do que falho. Me deram visão de um resultado, entre pedra e cascalho. Que daqui pro final desse ano, bolso tá lotado. Vamos ver se não me atrasa. A mãe pediu que eu chegasse cedo em casa. E a dor que isso me causa, já não sinto nada. Minha melhor defesa é confiar na espada. Eu tô na rua desde quando eu não tava. Mas de repente chega a ligação do meu chapa, perguntando de onde eu vim, onde eu tava. E o bagulho do nada embaçou lá nas áreas. Mas tudo que eu faço é pensando em quem tá ao meu redor. Fazendo essa grana girar em efeito dominó. Pego um peixe grande, depois um maior. E assim por diante eu, um dia melhor. Pra me sentir bem, limpar meu suor. Essa história eu sei, tu sabe de cor. Dá volta por cima, aquece o clima. Quando o vento forte sopra, será que um dia vão deixar os pivetes vencer? Mesmo que eles me caçem, me batem, me matem, eu juro que eu nunca vou deixar de dizer que sempre que meu olho brilha, qualquer um que olha lá no fundo vai poder dizer que quem tá por mim me protege de bala e fogo. Eu não fiz a regra do jogo, eu sou viciado em vencer.